Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que bênção estarmos aqui para louvar o grande Deus e que bom que você veio. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Irmãos, vamos abrir a palavra lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Deus falou muito ao meu coração nesse texto, na última quarta-feira, em que eu orava: Deus, me mostra que texto o Senhor quer que eu pregue para a igreja. E eu quero avisar a vocês que eu vou pregar um sermão para quem é de carne e osso. Se você é um super crente, esse sermão não é para você. Certo? É para gente comum, gente de carne e osso, gente que precisa da graça e do ânimo de Deus a cada dia. Então, se você está num nível superior, esse não é para você essa mensagem. Mas se você é alguém que precisa da graça de Jesus, tal como eu, então essa mensagem é para o seu coração. 2 Timóteo, capítulo de número 4, por favor, coloque-se de pé. 2 Timóteo 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 9, mas eu vou pregar a partir do versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, para entendermos um pouco o contexto, nós vamos ler a partir do 9. Eu vou ler no 9, depois do 16 ao 18, vocês vão ler comigo numa só voz. Assim diz a palavra de Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Todos comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, nesse fim de tarde, início de noite. Nós te bendizemos, Deus, por causa do nosso Salvador Jesus e por causa, Deus, de tudo que ele sofreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, ó Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É por causa dele que nós estamos aqui nesse culto, nessa noite, Senhor, nessa hora. E temos a plena certeza de que o Senhor nos aceita por causa de tudo o que ele fez. Ó Deus, é só por causa da mediação dele, da redenção dele, da justificação que vem pela fé nele, que nós ousamos entrar diante da tua santa e excelsa presença, na sala do trono, e prestar culto ao Senhor em adoração e louvor e glória e exaltação. E, ó Pai, esse para nós é um momento singular do culto, porque esse é o momento no qual o Senhor fala conosco. Então, o Senhor fala com a tua noiva nesta noite. Ó Deus, consola o coração do aflito, consola o coração de quem está sofrendo, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor renove a esperança do teu povo nessa noite com a tua palavra. Ó Deus, vem nos visitar com a tua presença e abençoa o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Você já foi abandonado por alguém? Você já foi abandonado, talvez, pelo seu pai? Ou pela sua mãe? Você já foi abandonado pelos seus amigos no momento em que você mais precisou deles? Você já foi abandonado pela pessoa que você amava, ou até pelo seu próprio cônjuge? Queridos amigos e irmãos, muitas vezes, ainda que não, abandonados fisicamente por alguém e rodeados por uma grande multidão, nesse mundo nós podemos experimentar uma sensação de solidão e abandono terrível, amados amigos e irmãos. Como lidar, amados irmãos, com o sentimento da solidão? Como lidar com o sentimento da fraqueza? Como lidar, amados irmãos, também com verdadeiros abandonos em nossa vida? Quem vai nos ensinar isso é o apóstolo Paulo, nessa noite. Nesse livro nós o encontramos preso em Roma, na sua segunda prisão, próximo, amados irmãos, à sua sentença de morte. Quando fora da cidade de Roma, ele será decapitado por ordem do imperador Nero. E quando Paulo está aqui já, na sua segunda prisão, tendo sido liberto aquela primeira vez, pregado em outros lugares do mundo, e agora foi aprisionado pelos romanos, a mando do próprio imperador Nero, Paulo, amados irmãos, espera o dia da sua morte. E ele nos conta, aquele homem que foi sempre rodeado de pessoas, em todos os lugares em que você lê Atos, você vê Paulo pregando para muitos, ajudando outros, reunindo outros, ganhando outros para Jesus, treinando pessoas. Quando ele escreve Romanos, você vê, amados irmãos, dezenas de pessoas que ele saúda. Na carta aos Coríntios, em cada uma de suas cartas, ele manda abraços para amigos, para queridos. Um homem que foi sempre rodeado de muitas pessoas. Mas agora, nessa carta que ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, para animá-lo, explicando sim que a hora da morte de Paulo já está chegando, mas que Timóteo precisa continuar sendo firme, sendo uma bênção e fazendo toda a diferença no mundo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nessa carta tão preciosa, amados amigos e irmãos, Paulo nos conta que no dia da sua primeira audiência, já nessa segunda prisão, na primeira audiência diante do juiz romano, ninguém esteve ao seu lado. Um homem tão rodeado de pessoas. Nosso próprio capítulo aqui explica, o versículo 10 diz que Demas amou o mundo e foi para a Tessalônica, se desviou Demas. Tito foi para a Dalmácia, Crescente para a Galácia. Tíquico foi mandado pelo próprio Paulo a Éfeso e somente Lucas estava com ele. E aí Paulo nos conta no início do capítulo, versículo 16, que na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Paulo, que a tantos defendeu, que a tantos ajudou, que a tantos pregou, que para muitos o evangelho anunciou, que ao povo de Deus a sua vida dedicou, agora foi abandonado pelos seus amigos. Ele está sozinho. Ele diz, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Eu quero dizer para você que essa experiência de abandono não é só sua. Todo verdadeiro cristão que serviu a Deus na história desse mundo, um dia ou outro, já se sentiu abandonado por pessoas que amava ou até pelos seus melhores amigos. Hoje o apóstolo Paulo nos apresenta aqui o dia do abandono. O que fazer, amados irmãos, no dia do abandono? O texto nos diz que o dia do abandono é o dia do perdão. O dia do abandono é o dia do perdão. Versículo de número 16. Leamos todos? Eu leio uma vez, você lê outra. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Vocês, meus irmãos. Quando Paulo estava no auge, no meio da multidão, todos queriam andar com ele. Quando ele pregava no Areópago, multidões o seguiam. Quando ele fez grande diferença na escola de Tirano em Éfeso, muitos seguiam a sua liderança e ele impactou a muitos. Mas agora, no dia do seu julgamento, ele está só. Ele foi abandonado por todos. Ele disse, ninguém foi ao meu favor. Mas é impressionante, amados irmãos, perceber o coração deste santo homem de Deus. Que ainda que conte a realidade de que todos o abandonaram e o traíram no momento em que ele mais necessitava deles, ainda assim o coração dele não é dominado pela ira, não está eivado pelo ressentimento, não está transbordando de rancor, Mas ele, naquele dia do abandono, no dia da solidão, no dia da traição, ele diz o seguinte: que isto não lhe seja posto em conta. Somente alguém, amado irmão, que entendeu o Evangelho. Somente alguém que entendeu que as ofensas que cometeu contra Deus são as maiores ofensas que existem. Que ainda que todos nos ofendam nesse mundo, não vão se comparar às ofensas que nós fizemos para com o nosso Senhor. Somente quem tem consciência do tamanho do seu pecado e quem tem consciência do tamanho da graça de Deus é que pode, amados amigos e irmãos, no dia do abandono, oferecer perdão, tomar a decisão de perdoar, dizer: eu os liberto, eu dou para eles uma carta de alforria. Eu estou perdoando, que isto não lhe seja posto em conta. Irmãos, Paulo já tem muitos anos com Jesus, e ele foi totalmente perdoado pelo Senhor. E agora ele tem um coração totalmente transformado. Quando Marcos, no início do ministério, abandonou a ele e Barnabé na primeira viagem missionária, no início da segunda viagem missionária, Paulo não aceitou que Marcos estivesse presente. Ele diz: como nós vamos levar quem nos abandonou no meio do caminho? Mas agora, depois de tantos anos de caminhada, ele diz para Timóteo: traze-me a Marcos, porque me é útil para o ministério. E agora, amados irmãos, ele foi abandonado de uma maneira muito pior que aquela com que Marcos o abandonou na primeira viagem. Mas agora ele não está com o coração cheio de ira. Agora, amados irmãos, o seu coração já é mais maduro no Senhor. Agora ele diz: que isto não lhe seja posto em conta. Amados irmãos, o dia do abandono, para quem anda com Jesus, tem que ser um dia de perdão, tem que ser um dia de libertação, de deixar ir aqueles que nos traíram, aqueles que se opuseram a nós, aqueles que foram falsos conosco. Nós temos que deixá-los ir, porque se o Senhor nos tratasse com a mesma maneira que nós muitas vezes queremos tratar aqueles que nos traem, nós estaríamos perdidos. O dia do abandono tem que ser o dia do perdão. Irmão, como não se admirar com o primeiro mártir da fé cristã? Estevão, cheio do Espírito Santo, amados irmãos, prega no Sinédrio e conta a história da salvação numa mensagem maravilhosa, deixando a todos perplexos e sem capacidade de argumentar contra ele. Mas, amados irmãos, enquanto ele prega, acusando os judeus de todos os seus pecados, eles não suportam e começam a rilhar os dentes. E no momento apoteótico, amados irmãos, Estevão, cheio do Espírito Santo, no meio da pregação, tem uma visão na qual o Senhor abre os céus e ele vê o próprio Jesus em pé, à direita do Deus eterno, e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. E aqueles homens, cheios de ira, arrastaram Estevão para fora da cidade e eles começam a apedrejá-lo intensamente. Jogam as roupas dele aos pés de um jovem teólogo chamado Saulo. E ele, então, enquanto está sendo apedrejado ali, já cambaleante, ajoelhado no chão, ele diz: Senhor Jesus, receba o meu espírito, orando ao Senhor. E aí, então, ele pede ao Senhor: Senhor, que isso não lhe seja imputado. Senhor, perdoa todos esses que estão me matando. Amado irmão, só quem tem a consciência de que não é abandonado por Deus, de que foi perdoado de todos os seus pecados, de que pela graça verá Cristo, pode perdoar aqueles que o abandonaram, aqueles que o traíram, aqueles que eram falsos cristãos e se levantaram contra quem era fiel. Somente quem entende o tamanho do pecado que cometeu. Meu irmão, de todo o coração, não cometa o pecado da falta de perdão. Falta de perdão também é pecado. Querer fazer com que o outro pague aquilo que fez contra você é pecado. É pecado. Porque você não confia na justiça de Cristo. E porque você não confia que Deus é justo e a seu tempo ele fará todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Hoje a palavra de consolo para o seu coração é que se você foi abandonado, se você foi traído, se você foi esquecido, se você foi zombado, se você foi vilipendiado, você tem Cristo, você foi perdoado. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Nada do que está acontecendo com você está fora do controle de Deus. Então, em nome de Jesus, dê carta de alforria por essa pessoa. Deixe-a ir, em nome de Jesus. Tome a decisão de perdoá-la e diga: Senhor, eu não quero lembrar mais disso com rancor e com ira, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se falta perdão em seu coração, peça perdão hoje pelo pecado da falta de perdão. Que Deus te visite com perdão pelo seu pecado da falta de perdão. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe o nosso coração. Ah, amados irmãos, o texto continua a nos mostrar o dia do abandono. Como você reagiu no dia em que foi abandonado? O dia do abandono, o texto já nos disse que é o dia do perdão. Mas o dia do abandono é o dia da restauração. O dia do abandono é o dia da restauração. O dia do abandono é o dia da restauração. Versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo nos conta, irmãos, que o dia do abandono é o dia da restauração. Quando todos o abandonaram, ele pôde conhecer ainda mais aquele que nunca o abandona. Ele diz no texto: o Senhor me assistiu. De maneira contrária a estes, o Senhor me assistiu. Essa expressão assistiu no grego significa literalmente: o Senhor se colocou ao meu lado. E aí a outra expressão para revestiu de forças poderia ser traduzida literalmente como: o Senhor me empoderou. Aqui foi traduzido como: ele me vestiu de poder, mas ele me encheu de poder. Ele me deu a sua unção, Paulo está dizendo. Ele se colocou ao meu lado, manifestou a sua presença e me deu o seu poder, a sua unção, a sua autoridade. Para que eu pregasse a palavra, ele disse aqui, ó, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Para que eu terminasse de pregar do jeito que tinha que terminar, até o fim. E ele disse: todos os gentios a ouvissem. Todos aqueles aos quais ele pregou ao redor do mundo, inclusive estes que estão no tribunal se levantando falsamente contra ele para julgá-lo nesse momento. Ele diz: fui libertado da boca do leão. Literalmente, na primeira audiência, irmãos, Paulo não foi jogado na arena, no Coliseu, não foi entregue aos leões. Uma das maneiras dos romanos matarem os seus oprimidos, os seus prisioneiros, amados amigos e irmãos, era lançá-los, muitas vezes, aos leões. Às vezes na fogueira, às vezes no crucifixo, às vezes aos leões. E Paulo está dizendo: nessa primeira audiência eu passei, fui livrado da boca do leão. Está falando literalmente, metaforicamente. Ele diz que o Senhor o livrou. Amados amigos e irmãos, nós temos que saber que nos dias de abandono, nos dias de luta, nos dias de dor, o Senhor não está longe de nós. Da mesma maneira que ele estava do lado do apóstolo Paulo, ele o assistiu, ele o ajudou, ele se colocou ao seu lado, ele se coloca também ao seu lado, crente. Ele se coloca ao seu lado, mulher de Deus. Ele se coloca ao seu lado, santo varão. E se você precisar de força para continuar fiel, para anunciar o evangelho, para ser uma bênção, para vencer essa provação que você está enfrentando, preste atenção, o Senhor se colocará ao teu lado. Ele vai te dar poder, ele vai te capacitar, ele vai te encher do Espírito Santo, ele vai te usar e Cristo vai ser exaltado em sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor está ao seu lado. O Senhor não se esqueceu de você. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se um dia, quando criança, seu pai ou sua mãe te deixaram na porta da casa de alguém, o Salmo 27 diz: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Se um dia a sua mãe foi embora de casa com outra pessoa, ou seu pai com outra pessoa, Deus continua sendo seu pai. Ele te ama, ele deu Jesus na cruz por você. Se um dia, mulher, o seu marido, a quem você amava, fechou a porta de casa e foi para seguir o caminho do diabo, viver com outra pessoa, eu quero lhe dizer que o Senhor está ao seu lado. Ele te dá poder para vencer essa situação. Ele é o Deus que cuida de você. Se um dia, meu irmão, aquele amigo a quem você abriu seu coração, contou os seus segredos, no momento em que você mais necessitava dele, ele te abandonou, te traiu, te difamou, o Senhor Jesus continua ao seu lado. O Senhor Jesus te reveste de força. O Senhor Jesus te capacita. O Senhor Jesus te dá força para ser fiel, para a glória e honra do nome dele. Irmãos, esse mesmo homem que está aqui alguns anos antes, subiu aos céus, foi levado aos céus e teve visão de coisas inefáveis. Viu coisas que não são lícitas referir ao homem. Ele viu o que havia lá na glória. Ele viu o Senhor Jesus glorificado. Ele viu, amados irmãos, toda a glória e tudo aquilo que Deus faria de maneira gloriosa por nós. E ele disse, não tenho autorização para contar. Mas ele disse, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posta uma estaca na carne. A nossa tradução é espinho, a gente pensa que é um espinho. Mas a ideia, irmãos, é uma estaca pontiaguda. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear todos os dias. E ele disse, eu clamei ao Senhor 3 vezes para que o retirasse de mim. E todas as vezes que eu clamei, ele me disse não, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí então Paulo responde, então disse, então de boa vontade me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Preste atenção nisso, meu irmão. Quando você se sente fraquinho, quando você se sente humilhado, quando você se sente abandonado, meu irmão, preste atenção, aí você é forte, porque aí o Senhor está ao seu lado. Mas quando você se sente forte, quando você se acha poderoso, quando você se acha melhor do que o mundo inteiro, tome cuidado, porque aí você está fraco e pode ser derrubado. A Bíblia diz que quem julga está em pé, veja para que não caia. Baixe a sua cabeça. Porque nós, quando estamos fracos, aí somos fortes, porque dependemos do Senhor Jesus, dependemos da sua graça, dependemos do seu poder, dependemos da sua presença. Meu irmão, o Senhor disse que estaria contigo todos os dias, até a consumação do século, até o fim do mundo. Ele disse, minha irmã, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez você tenha perdido alguém que você ama. Talvez o Senhor levou para a glória. Talvez a vida está muito difícil aqui. Mas eu quero dizer a você que o Senhor te restaura. O Senhor te renova. O Senhor te enche de força. O Senhor te dá condições para enfrentar todas as lutas que você enfrenta nesse mundo. Ele te dá vitória. Eu gosto de uma música do Logos. Ele canta assim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. O Senhor te levanta. O Senhor está ao seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Que o Senhor te restaure nessa noite em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Se você entrou aqui triste, desiludido, desanimado, que essa verdade entre com poder no seu coração. E que você saia daqui revestida de força, em nome de Jesus. Vivendo como mais do que vencedor e vencedora. Porque o Senhor que deu a vida na cruz por você, nunca te abandonará. Louvado seja o Senhor. Como você tem se comportado no dia do abandono? O que fazer no dia do abandono? O dia do abandono é dia de perdão. O dia do abandono é dia de restauração. Mas o dia do abandono é dia de esperança. O dia do abandono é dia de esperança. Versículo de número 18. Eu lerei uma vez, a igreja lerá outra vez. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês, irmãos, leiam, por favor. Paulo não tem medo de Satanás, meu irmão. Ele diz, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna. Qualquer coisa que o inferno armar contra mim, já era. O Senhor vai guardar a minha alma. Qualquer obra que Satanás levantar contra mim, ele perdeu. O Senhor me livrará de toda obra maligna, de todo ataque do inferno. Nós, como crentes, temos segurança disso, amados irmãos, que o nosso Senhor é o mais poderoso que existe. É por isso que nós não precisamos ter medo do diabo, não precisamos ter medo de macumbeiro, não precisamos ter medo de ninguém possesso, porque o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Ele é o soberano dos soberanos. E ele diz, Paulo diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Mas Paulo também está dizendo que o Senhor não vai deixar que ele caminhe para a destruição, a danação eterna. Ele diz aqui, ele me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo sabe, irmãos, que vai morrer dentro de pouco tempo. Nessa mesma carta, ele diz, completei a carreira, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele está oferecendo agora a sua alma como libação ao Senhor. E ele, então, está louvando a Deus, esperançoso de que a sua luta nessa terra está prestes a findar. Mas ele não precisa se desesperar, porque Satanás não tem o controle da sua alma. O Senhor deu a vida na cruz por ele, e ele sabe que o destino da sua alma é a glória. Ele sabe que o que lhe espera é a vitória. Então, amados irmãos, com o coração transbordante de louvor, ele diz que o Senhor o levará salvo, ele vai chegar lavado no sangue de Cristo diante do trono do rei. Então, a única expressão que ele pode dizer com o coração cheio de esperança diante de Deus é a ele glória pelos séculos dos séculos. Um homem que está sendo perseguido, um homem que foi abandonado pelos seus amigos, um homem que está enfrentando grandes dificuldades, exulta em louvor e em exclamação, dizendo ao Senhor Jesus, glória para sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Só pode dar glória a Deus no dia da aflição, aquele que espera no Senhor Jesus, aquele que sabe o destino eterno da sua alma, aquele que sabe que o diabo não tem poder algum sobre a sua vida, aquele que tem a plena certeza de que nas mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá arrebatá-lo. Aquele que sabe que ainda que nós enfrentemos lutas e dificuldades nessa vida, o Senhor nunca nos deixará. Que ainda que sejamos pecadores e falhemos, o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. Só pode louvar a Deus, irmão, quem conhece Jesus, quem tem a presença do Filho de Deus no coração. E quem espera, no final, com a plena certeza de que o que Deus tem para nós é a glória. É a glória na presença de Deus. Você tem esperado em Jesus, irmão? Quem espera em Jesus vence todas as dificuldades. Eu gosto muito da história da viúva cristã do século I, Felicidade. Mulher rica da cidade de Roma. Tinha 7 filhos. Foi decretada uma grande perseguição pública e o prefeito de Roma se dedicou a oprimi-la. E ele pega, então, os 2 primeiros filhos de Felicidade e os joga de uma montanha. E eles morrem, amados irmãos. E eles não negam a Jesus. E aí, então, meus queridos irmãos, ele vai e lança outros na fogueira. Outros 3. E eles não negam a Jesus. Então, ele vem e mata mais outros 2 amados irmãos com a lança. E eles não negam a Jesus. E Públio, então, ameaça a própria Felicidade e ela diz para ele o seguinte, viva eu te vencerei, morta eu te vencerei, mas ainda. E aquela mulher passa pelo martírio, sem negar o Senhor, impactando aquele prefeito e aquela cidade. Os seus 7 filhos foram assassinados, nenhum negou a Jesus. Todos ficaram firmes até o final. Por que eles conseguem fazer isso, irmãos? Porque eles têm a esperança da glória. Hoje de manhã eu falava para os alunos da classe escola dominical sobre os mártires do primeiro século da igreja cristã. Os romanos reuniam as pessoas nos estádios e as pessoas gritavam para matar os cristãos. Mas, de repente, quando colocavam os cristãos na fogueira e eles continuavam adorando o nome do Senhor e bem dizendo, o coração da multidão era impactado. E algumas pessoas saíam em lágrimas diante do espetáculo, se perguntando o que levava aquelas pessoas a dar a sua própria vida e morrer com tanta disposição e alegria. O que fazia com que essas pessoas caminhassem até o fim com o Senhor? Era a plena certeza de que o Filho Eterno de Deus pagou com o seu próprio sangue na cruz, dando a vida no lugar do seu povo. E ele ressuscitou, e nós reinaremos com ele eternamente. Quem faz isso dá glória a Deus em todos os momentos de dificuldade da sua vida. Você pode dar glória no dia do abandono. Você pode dar glória no dia da tristeza. Você pode dar glória no dia da enfermidade. Você pode dar glória no dia que você recebe aquele diagnóstico médico que você não estava esperando. Você pode dar glória ao Senhor. Você pode dar glória ao Senhor no dia em que Deus leva para a glória alguém que você ama. Você pode dar glória no dia em que você foi traído. Você pode dar glória no dia em que todos te abandonaram. Você fez, deu a sua vida por todos e na hora em que você mais precisou, todos te abandonaram. Você pode dar glória nesse momento. Só pode dar glória nesse momento quem entendeu o tamanho da salvação que recebeu e a esperança que tem em Cristo Jesus. Irmãos, eu não me esqueço daquela cena do filme Titanic, quando o navio está afundando. Eu louvo a Deus, porque é possível dar glória na adversidade. E o navio já está prestes a afundar, e muita gente foi salva. E os músicos se reúnem ali no converso, alguns tocando cello, outros violino, outros a viola. E, de repente, amados irmãos, eles se cumprimentam uns aos outros e dizem, foi um prazer tocar com você. E eles se abraçam e a morte está chegando, irmãos. Está tudo acabando. E eles se cumprimentam e sentam e tocam. Mais perto quero estar. Vamos lá? Meu Deus de ti, ainda que seja. Que me una a ti. Que me una. Sempre hei de suplicar. Sempre. Mais perto quero estar. Mais perto quero, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Você acha que o Senhor perdeu o controle? Você não está entendendo que todo esse sofrimento é para que você se aproxime mais do Senhor Jesus? Você não está entendendo que tudo isso é para quebrar o seu orgulho e a sua independência e levar você para os pés do Senhor, para que você diga para Ele, Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada. Tu és o maior amor da minha vida. Me perdoa a vida de soberba longe de Ti. Me perdoa os falsos deuses. Colocar esperança em pessoas, em parentes, em cônjuge, em amigo. Só o Senhor é o dono da minha vida. Eu quero viver para a tua glória. Senhor, me recebe na tua glória. O fogo vem, irmão, para purificar a nossa fé, para que nós permaneçamos firmes e para que nós tenhamos esperança única e exclusivamente em Jesus. Mas, irmãos, como nós poderemos ser como Paulo no dia do abandono? Foi porque alguém foi abandonado em nosso lugar na cruz. Lucas, no capítulo 23, conta que o Rei da Glória, aquele que esteve na criação, aquele que é o Verbo Divino, aquele que sempre se manifestou no Antigo Testamento quando Deus tomava forma, aquele que se fez homem, aquele que ressuscitou mortos, que curou os coxos, abriu os ouvidos dos surdos e os olhos dos cegos, aquele que era só amor e graça e bondade, aquele que era o Santo Deus se fez homem e foi cravado no madeiro, no seu lugar e no meu, abandonado pelos seus discípulos, traído pelos seus amigos, insultado pelos religiosos da sua nação, zombado pelos romanos, crucificado entre dois bandidos. Quando lhe cravam ali as mãos e os pés e levantam a cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele disse a seu respeito e ao meu: quando nós nos desviamos dele, quando nós o insultamos, quando nós o traímos, quando nós pecamos contra ele, ele disse por nós naquele dia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que Estevão disse a mesma coisa e Paulo a mesma coisa, porque Jesus nos perdoou de toda a nossa rebeldia, de todo o nosso insulto, de todo o nosso pecado. Ele foi abandonado pelo próprio Deus, para que você não seja abandonado eternamente no inferno. Ele foi abandonado à ira de Deus, para que você não seja abandonado ao fogo da justiça, da ira de Deus no inferno. Cristo foi perdoador na cruz. Se você creu nele, se você foi salvo por ele, se você foi liberto por ele, você tem o Espírito Santo, você tem o poder para perdoar. E uma evidência de que você é dele, você creu nele, o seu coração é mudado. Deixe o seu ofensor ir embora, em nome de Jesus. Porque Cristo te libertou e te perdoou dos seus pecados. Deixe-o ir embora. O Senhor vai te dar força. Ele te deu vitória para vencer todas as suas adversidades. E você chegou até aqui. Espere nele. Ele vai te guardar até o final. E ainda que você sofra, talvez até o martírio, preste atenção no que eu estou dizendo. O que te espera é a glória. Satanás não pode contra você. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma obra maligna te tira das mãos do Senhor. Portanto, hoje dê glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que deu a vida na cruz para te salvar. A Cristo Jesus seja dada toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar nessa noite. Eu não sei se você se sentiu abandonado alguma vez, mas Jesus é a solução para o que você precisa, a paz que você procura. E hoje o Senhor quer trazer consolo ao seu coração. Se você tiver que perdoar alguém, diga: Senhor, me dá força. E ainda que você não sinta, não importa sentir, você fala assim: Deus, eu decido perdoar, porque o Senhor me perdoou, e quem é perdoado tem que perdoar. Senhor, me dá a tua força para aguentar esse momento, essa barra, em nome de Jesus. Senhor, eu creio em ti. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Quero orar com você nessa noite. Você coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Você ouviu essa mensagem e diz: eu preciso de cura. Está difícil perdoar. Eu preciso de força. Eu preciso perceber que o Senhor me reveste de força. Eu preciso crer no Senhor, eu preciso de esperança. Se você precisa de alguma dessas coisas, eu quero orar com você. Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Você vai dizer: Jesus, me ajuda. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Senhor, eu preciso deixar ir. Eu preciso, Senhor, de força. Eu preciso, Senhor, eu preciso esperar em ti. Muda o meu coração, muda a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai do céu, muito obrigado por essa palavra de cura. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já usou essa palavra para trazer cura ao meu coração em alguns momentos da minha vida. E hoje o Senhor mandou pregar para o teu povo. E eu só estou obedecendo. Obrigado pela cura que o Senhor está operando nessa igreja, nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor nos mostrou que as nossas ofensas contra o Senhor foram as maiores. E nós merecemos o inferno. Mas o Senhor nos perdoou. Então, hoje, Senhor, de pé, nós queremos dizer que estamos soltando a corda. Deixamos o nosso ofensor ir embora. Nós queríamos puni-los e estávamos punindo a nós mesmos. Agora nós os soltamos, nós os liberamos. Eles estão livres e nós também, livres do ódio, do rancor em nosso coração. Louvado seja o teu nome. Pai do céu, nós também queremos pedir ao Senhor que nos deixe perceber, Jesus, a tua presença ao nosso lado. Senhor, se tem alguém sofrendo aqui, gemendo hoje, nessa noite, eu te peço que, no nome de Jesus, essa pessoa sinta a sua presença ao lado dela, que ela sinta o próprio abraço do Senhor, que ela sinta o teu Espírito revestindo-a de força para que ela se mantenha fiel na adversidade e anuncie o Evangelho e veja como o Senhor é quem livra da boca do leão. Ó Pai, se tem alguém, ó Pai, sem esperança, desanimado, nessa noite eu quero pedir que o Senhor enche essa vida da esperança do Senhor. Que o Senhor enche esse coração de fé. Que o Senhor enche essa vida, Deus, da certeza de que o Senhor não perdeu o controle. Que tudo está acontecendo do jeito que o Senhor quer. E que tudo isso o Senhor está usando para nos aproximar de Ti. Para fazer de nós melhores adoradores. Para que nós Te glorifiquemos. Seja no dia bom e no dia mau. Jesus, obrigado porque morreste por nós e ressuscitaste. Estás à destra do Pai e nos buscarás para Ti. Reinaremos contigo em glória para sempre. Louvado seja o Teu nome. Então, Senhor, tira tudo isso da nossa mente e bota no nosso coração. Para que nós caminhemos em paz e alegria. Ainda que enfrentemos imensas dificuldades. Por saber que o Senhor cuida de nós. Obrigado por nunca nos deixar. Nunca nos abandonar. Obrigado por envergonhar o diabo na nossa vida. Obrigado, Senhor, por estar conosco e nos dar a Tua vitória. Deus, traz cura para o coração do Teu povo e abençoa o Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos cantar o último hino dessa noite.